Autonomia nossa. Vento 030 graus com 04 nós. Voo 1715. Liberar e decolar na pista 190, ajuste agora 1012, 1715. Autonomia 05. Ponto, espera, taxiway papá. 1012 agora no altímetro, 10 no 2. Quebec Serra, pátio 5, reposto quando pronto para o táxi. A bordo, 2 horas, 3 horas e 6 autonomia, alterna caminho. Salvador, o gol no 605, pronto no ponto de espera, 1-0. Gol no 605, muito bom dia. Após a rolagem do bang da companhia, a linha e mantém cabeceira 1-0, após o tráfego da companhia. Após o tráfego da companhia, a linha e mantém, no 605, da gol. Whisky Bravo, Whisky, a linha mantém cabeceira 1-7. 1-7-0-7 para o puxa tratamento. 3-5-7 após o banho da Gol passar da guarda, está autorizado o pushback a sonar no táxi. Após a passagem do Gol, autorizado o puxa tratamento. Chamará para o táxi, o TAN 3-5-7. Espera. Sente. Coro 804, chame Recife, 1251, alterne 1-3325. 1-3325, bom dia, Coro 804. Bom dia. Tá que sempre o gol no 8 na 7. A critério, para o ponto de espera. Critério, gol no 8 na 7. No 7 e no 5, decolado 04. O controle em 1 no 9, ao 8, bom voo. 19 e 8, obrigado, boa semana. TAN 3153, copia o 380, guarda a coordenação. Copia? Copia. 380 para o Galeão, autorizado. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita. Subida da El, Lida, após Lida Bidev, controle 119.8, transponda 5564. Afirmo 380 para o Galeão, derrota do plano, a pista 1-0 após curva direita, da El, Lida, após o Abdev, 119.8, controle 5564, transponda, TAN 3153. TAN 3153, correto, sempre para o pushback acionamento. Vamos lá. Colagem 1-0, gol 1-6-0-5. Salvador, bom dia, gol 1-8-9-7, ponte espera da 1-0. No 6097, corrigindo, muito bom dia, mantenha por gentileza o ponto de espera. É o primeiro para decolagem da 10, porém em Salvador é o segundo, já tem um tráfego alinhado na cabeceira 1-7. Gol Uno 605, decolada 06, chama o controle em 1 9.8, bom voo. 08, bom dia. Quilo Quebec Serra pronto pro táxi? Sente Quilo Quebec Serra, reposte ponto espera táxi papá, altímetro no 012. Whisky Bravo, Whisky aguardando apenas a separação do tráfego decolou à frente na 1-0, ok? Mais um ou dois minutos aí será autorizada. Por gentileza, mantém o ponto, espera o Quilo Quebec Serra, já tem um tráfego alinhado na cabeceira 1-7. Adoro no 605, bom dia. Bom dia, Gono 605, suba o 360, saída da EL. 360 da EL. Para o táxi, o TAN 3517, 3 horas e 45, 179, Campinas. 17, livre táxi até a ponta de espera da 10, lá torre 118, decimal 62, altímetro 1012 agora, vamos voltar. 10-12, livre táxi até o ponto de espera da 10, quando lá torre em 18612, muito obrigado, uma boa. 128.8. Alternino 260. 282-260, obrigado, boa semana. Mente. Agora nada mais pouco, era o Cruz da Cruz, traz uma bola em São Paulo, é o Índia Maical. Índia Maical, para dar um atraso, vai aportar livre frequência, 2345, até o regresso. Índia Maical, livre frequência, até o regresso. Bravo Whisky tem livre decolagem, pista no 7, o vento 030 graus com 05 nós. Oi, Ciente. O 1897, a linha e mantém cabeceira no 0. Mantém no 0, 1, 8, 9, 7. Olha o Mike Gillette Romeu. Mike Gillette Romeu, prossiga. A próxima altinha, senhor, centralizada pelo Iguatemi. Prossiga pro Iguatemi, Mike Gillette Romeu. Whisky Bravo Whisky, decolada aos 1-0. Chama agora o controle 198. Bom voo, feliz 2012 aí, pessoal. Obrigado, amigo. Controle agora 198. Bom, ótimo 2012 pra vocês aí também. Igualmente. Controle Salvador, muito bom dia. Por favor, meu Whisky Bravo Whisky, transfere. Whisky Bravo Whisky, vigilância, voo 300, conforme autorizado. Voo no 697, aguarde mais um minuto para decolagem, ok? Vou aguardando a separação do Learjet que decolou à frente. Voo no 897. Max Serra, pistão 7, o vento 040 graus com 04 nós. Livre decolagem, pistão 7 quilo, Quebec Serra. De frequência, Imagem Alfa. Até o regresso. Peru, nível 060 autorizado. Decola plano Yankee, decola da pista 17, primeira curva à direita. Saída gole, eval, reserval direto. Controle 199.8. Acione no transponder 0271. Correto, Patinco? 198, obrigado, Quebec Serra. Voo no 897 em livre decolagem, pista no 0, vento 050 graus com 04 nós. Voo no 897. Livre decolagem, voo no 897. Inicialmente, prossiga direto, que o Quebec Serra aguardando para a saída. Negativo, direto, aguardando para a saída, Quebec Serra. Volo 605, chame Recife, 1251, alterne 3325. Vai chamar 251, alternando 3325. Obrigado, tenha um bom dia. Bom dia. Agora sim, pronto, 3597. A Lima tem cabeceira no 0, tem 3597. A Lima tem, 3597. Copiado então, 1.000 pés até o destino, pelo Quebec Serra. É. 1897, decolando ao Zuno 4, controle agora em 1.9.8, bom voo, grato pela paciência também. Zuno 8, bom dia, até volta, voo 1897. Controle gol 1897, decolou na sua escuta. Voo no 897, contato na decolagem, suba 360, confronto autoridade. É, desculpe, só entendeu só o início da mensagem, poderia repetir para o 897? Voo no 897, suba 360, contato na decolagem, saída da El. Ok, contato da El, 360, voo 1897. Entre 5.7 tem livre decolagem, pista no 0, vento 030 graus com 062 nós. Decolagem, 3.5.7. Solo está 3153, pronto para o Tibete acionamento no 09. 0 Tibete acionamento, tá aqui 3153. Camarada 3153. 3597, decolador 17, o controle 1098, bom voo. 198, bom dia. Decolado 3597, bom dia. Bom dia, 3597, subiu o antenno 380, conforme a autorização. Seguindo a autorização, subindo a 380. Controle o Matilete Romeu, mantendo sobre o voo no Iguatemi. Obrigado, Matilete Romeu. Ouro 897, chame o centro Recife, 128, cogilo. 1251, alterne 3325. 251-3325, ouro 897. Consiga? No Quebec Serra até o regresso. Solo Tan 3153, pronto para o TAC com 165 a bordo, 4 horas de autonomia, perna Campinas. Tan 3153, livre até o ponto de espera na torre 1862, altímetro 1012, bom voo. Salvador, tipo 5514, paga por estacionamento. Solicitado para o Quebec assinar, chama o TAC Trip. Não, mas eu pago o TAC, seu bicho. 5514, né? Cinco no sete, Alme Recife, 128.8, 1260. 288-260, bom dia. Tô em Salvador, bom dia, tá? 3153, aproximando o ponto de espera da 10, pronto. TAM 3153, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento 030 graus com 0612 nós. Alinha decolada 10, TAM 3153. Mike Juliette Romeu. Tá na Avenida Paraná, na altura do Parque de Bitotu, está autorizado sobrevoo na Estrada do Coco, pedágio. Copiado, Mike Juliette Romeu, como você vai cruzar aí o aeródromo, pelo menos passar próximo, vou pedir que o senhor chame torre 1862 para o cruzamento. Ok, vai manter a proa aqui, vai manter o Parque de Bitotu, chamar a torre 18 também para o cruzamento. Pega, chama a 2186, 5-5-4. Mike, já de Romeu, sobre a Estrada do Coco ou outro setor? Confirma o setor. É, Estrada do Coco, seu pedágio. Privar a Estrada do Coco até o pedágio. Afirmativo. Gente, da presente, voa direto com a proa do Salvador no nosso shopping. Reporte na vertical do mesmo, ok? Ok, vai dar presente, manter a proa do Salvador Shopping e reportar na vertical do shopping. Afirmativo, para informação, não há tráfego a reportar na final do 10. Gente, muito grato, senhora. Aqui é o Delta, prossiga. Cudel, tomando aqui o número 10 autorizado. Decola da pista 97, primeira curva direita, ingresso inicialmente no corredor Axé. Controle 199.8. Acione 0161 no transponder. A bordo, chame torre 1-9, décima meia dúzia, para acionamento táxi, decolagem, bom voo. Solo 3554 vai prosseguir via parte para o bando espera. Siga o seu critério, bom voo. 1-8, bom voo. 9-8. Do ponto, espera, pronto. Felipe 5514, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento 040 graus com 0612 nós. CET autorizado a alinhar e decolar da 10, Felipe 5514. Controle, o TAM 3153, está descendo o voo na proa de Leda, da presente. Autorizado, 3153. Leda, 3153, já. Martinete Romeu, próximo ao shopping em Salvador. Afirmativo, vai seguir a Estrada do Coco, vai reportar 4 milhas fora do aeródromo, o Martinete Romeu. Vai prosseguir na vertical da Estrada do Coco, reportar 4 milhas náuticas distante, Martinete Romeu. Mike Juliette Romeu, só informando que o ATR da Trip, que decolando a 10, vai fazer curva esquerda, ok? No perfil da FUCA. Afirmativo, sente no visual. 04, coordenação. A gente copia, 340, prossiga. Guarulhos 340, autorizado via Aparecido 50. Decola da pista 110, primeira curva à direita. Subida da AEL, Leda, após Leda, Bidev. Controle 119.8, transporta 5576. O 3554, decolado aos 27, chama agora o controle em 119.8. Bom voo, feliz 2012. Perfeito, muito obrigado, feliz 2012 para vocês também. 119.8, 3554. Salvador, bom dia, o 3554, decolado na saída Puca, na sua escuta. 5594, contato decolagem, saída Puca, 330. 130, 3554. Corrigindo o 3554, nível final 130, não é isso? Afirmativo, 130 e se possível, senhor, assim que possível, voar direto a Aracaju. Então dá presente, 5594, é possível voar direto a Aracaju. Muito obrigado, autorizado, direto a Aracaju dá presente, 5594. Prossiga. A 2.8 milhas náuticas, senhor afastado. Autoriza 700 pés? 700 pés autorizado, Marco Gillette Romeu. Certo. Kilo Sierra Lima, Pátio 5, repórter quando pronto para o táxi. 07 a bordo, 7. São 4 milhas.